cassetes, capacetes reluzentes e a determinação de manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. A cidade apresenta suas armas, meninos nos sinais, mendigos pelos cantos, e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. Os negros apresentam suas armas, as costas marcadas, as mãos calejadas, e a esperteza que só tem quem tá cansado de apanhar.